Valeu. Ei, time. Ei, Simão. Só. Nós vamos chegar, é 1-2-1-2. Liga o bagulho. Pode crer, boss. Ha, ha. Estamos empenhados, tamo aqui, ficou melhor, ó. Os mano do enganjado estão juntinho com RZO, ó. Estamos preparados, humilde sim, só na menor, só. Correndo pelo dinheiro, correndo pelo certo. O que é certo, desespero não, pesadelo não. O que eu quero é sossego, então vou chegar com os pretos sem dó. Que sempre foi maló, minha garganta tá sem nó. Então maconha não é pó, é melhor e não pior, mano, venha. Ideia forte, a chave, a senha. Vamos ver, proceder, tem que ter, então tenha. Do jeito que eu sou é sem problema. Vagabundo sabe como é o esquema. Não esquenta, é devagar. Aí, malandro não ladrão. É quente, é, aqui quente. É leão, presidente, é. Passo a passo, família RZO, enganjado. É o quilombo que impera, sente o cheiro. Abre a janela se tem blitz, é pé no freio. Dito e feito, disfarça que o ar tá rarefeito. Sete velas representa e vai impor um maior respeito. Solto na fumaça, lembrou de Pirituba. Calibre 9 na cara, vira mão pra cima. Enquadrado na esquina, é mais uma dura. Aqui fumando minha cura, explica como é. Na madrugada é sinistro, cê sabe que é daquele jeito. Sirene, carro com preto é sempre suspeito. Lamento, não esquento, prossigo em movimento. Pros inimigos, o terremoto é aqui mesmo o epicentro. Dove tutto crolla, nome del rispetto. Il clare unito, il pop è il sentimento. In continuo movimento lo rappresento. RZO, ha, rappresenta. Engajado, chapa esquenta, fottiti. Mas tem que ser pra vencer. Ah, no que diz respeito deu tom. Pra nós tá bom, rap é o som. Tem que viver sem dever. Ah, no rolê, cadê? Sujou, bom ver. Jaraguá é meu rolê, tem que não fazer. Ok, respeita, enfrenta, não esquenta. A caminhada é longa, movimento. Não vai gerar gererê. Nós estamos enganjados, acostumados. Fé pros aliados, um abraço. Negro, tchuguinhone, ó, eu outra vez. Só num sapato que não falha apetite. É pro valor, pro amor, pra coragem, obstáculo. Sempre quis ser duro pra passar o pior. Querem ser na merda, embaça até umas horas. Cê pisa e dessa desiste, faz a sua. Então bem, os fracos sofrem, não corre, não acontece. RZO enganjados, bom, corre pelo rap, então vou na fé. Um neurônio a menos, um neurônio a mais. Vagabundo tem conceito, mas sossego não tem mais. Um neurônio a menos, um neurônio a mais. Vagabundo tem conceito, mas sossego não tem mais. Mas tem que ser pra vencer. Ah, no que diz respeito deu tom. Pra nós tá bom, rap é o som. Tem que viver sem dever. Ah, no rolê, cadê? Sujou, vamos ver. Jaraguá é meu rolê, tem que fazer. Ok, respeita, enfrenta, não esquenta. A caminhada é longa, movimento. Não vai gerar gererê. Nós estamos enganjados, acostumados. Fé pros aliados, um abraço. Mas tem que ser pra vencer. Pra vencer, vou dizer, só depende de você. Se querer, tem que viver sem dever. Viva a vida, se ilumina, sem semilha, narrativa equilibra. Vai na fé, faz valer. Plantando a semente de um mundo diferente, fortalecendo a corrente. Vai gerar, gerer. De modo inteligente, sempre resistente, quero ver bater de frente. Mas tem que ser pra vencer. É um dois, é um dois, é o que liga. RZO, enganjados, tamo na chiva. Tem que viver sem é um dever. Dois, é um dois, é o que liga. RZO, enganjados, então descomplica. É um dois, é o que liga. RZO, enganjados, tamo na pista. É um dois, é um dois, é o que liga. Original Rude Boy Style, desacredita.